tristeza eu chorei, pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei.